pelas terras de Judá um povo se ergueu, de gerações e histórias o Senhor nos deu. Os sacerdotes e levitas, guardiões da verdade, com corações ardentes, em pura lealdade. Oh, Senhor. Teu povo em união, cantamos em adoração. Em ti nossa força, sempre seremos capazes. Em Jerusalém, os filhos de Efraim, unidos em louvor, com só coração, com Asaías e Saul, a esperança brilha no templo do Altíssimo. Juntos vamos estar. Oh, Senhor, nós te adoramos nas nossas raízes. Teu povo em união, cantamos em adoração. Em ti nossa força, sempre seremos capazes. E quando a noite vem, a luz brilhará. Os porteiros em vigília, guarda não cessará. Teus tesouros, Senhor, em nossas mãos estarão. Cantamos em adoração, em ti nossa força, sempre seremos capazes.